número 1 do sul de Minas. ZYL 274, Rádio Paraisópolis AM, 1490 kHz. Emissora da Fundação São José do Paraíso. Estúdios, Travessa Cônigo Benedito Propício, 95 Centro. Uma emissora católica a serviço da evangelização. Continue ligado.